sua boca ouvir as mesmas lamentações, dizendo que nada dá certo, que sua vida é um deserto sem Deus, sem solução. Outra vez me encontrei com você e pude te dizer se separou, que sua vida sem Deus é um deserto de caminhos incertos, é ovelha sem pastor. Outra vez me encontrei com você, você muito chorou, te emprestei o meu ombro. O Espírito de Deus começou a me usar. Eu então te falei, tudo pode mudar, é só você voltar. Regressa, entra pela mesma porta. Teu passado não importa, essa casa ainda é sua. Regressa, entra pela mesma porta. Prestei o meu ombro. De repente, o Espírito